Salvador, bom dia, ASA 6570. Oi, Salvador, bom dia, eu vou no 865, vai passar 5, vai embaixo pra lá. 865, bom dia, pouso autorizado, 1-0, o vento em Salvador, 060 graus, 62, ajuste 611. Livre pouso na pista 1-0, confirma o vento. Confirma o vento para o voo no 865. 060 com 4. Vento livre pouso no 1. Zona 71, chame o solo 121 decimal 9. 865 às 38, direito 219. Aldeirão 219, eu vou no 800. Salvador, bom dia, tá? 317 na 05, tá? Seguinte, dá, vou chegar aqui em Flamengo. Autorizado, chegando na contato 371. Contra ataque 71. Paulo, Salvador, bom dia, 1865, da Gol e Zona 5. 1865, táxi alfa, reportante 3BR. Está de táxi pela alfa, reportante 3BR, boa noite. O azul 4040, da Eulê da Bridge, tá, protocolo? 340 com cinza, autorizado, VIP Zulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, saída da Eulê da Bridge, controle 120 décimo. 119 decimal 8, aciona 5074. Correto, reposta, puxa, pode levantar. Tô 3171, aguarda Bang Taxi Reta, aguarda após iniciar o push, reporta pronto táxi. É, nós vamos mandar o 3174 Reta, aguarda. Tá. No 865, ingresso Juliette, portão 08. Juliette para o 08, boa noite, 65. Salvador, bom dia, gol 0093, final X-Ray da 1-0 sobre o externo, baixado trabalho visual. 093, bom dia, avistado, pista livre, pouso autorizado, pista no zero. Ventos 060 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, gol no 093. Táxi, são 3171, são 164 a bordo, 1064, estamos 3150, cadê? 3171, táxi, fuso, a gente espera no zero, reporta pronto, frequência 18612, que legal, no 0, 1 no 0, 1 no 1. Frente, direita, ponte, 3161, segundo, continue agora na pista livre. Aguardando a sua livre, 6570. Aeronave livrando parte, 5 que depois livrou parte VN, de autorizado, puxa por TAX 4040. Torre Salvador Buenas, esse é o Sideral 9970, fui eleta, pista 110, informarei em baixo trabalho. Sideral Buenas, continua agora na pista livre. Acordarei. Salvador, bom dia, tá 3171, observa o colega na curtíssima, pronto. 3171, no ciente, mantém a ponta de espera. Estou com a sequência de 3, trato pela NLS, você vai decolar após os 3 pousos. Se possível, a gente agiliza. Salvador, bom dia, Rio 473, estabilizado no ILS. 465-7052, solo 219, agilizando. 09970, o ajuste no 011, 050 graus, 5 nós, pouso autorizado, 10. Dentro livre, pouso na 10, Zerão. O Rio Ciente, continua a aproximação, aguardamos está livre, ajuste em Salvador 2011. Aguardamos está livre, 2011, aqui, 09970, 54, direita, solo 219. 219. Táxi azul 4040, alterna Galeão, autonomia de 2,50. E a bordo temos Uno 13. 4047, taxi a Índia, ponte perdão no 02-8612, aqui legal no 011. 1011, via Índia, ponte perdão 286, obrigado e bom dia. Salve, Sideral 9970, libra, senhor. Sideral 9970, taxi Alfa, Juliette, parte 3. Alfa, Juliette, parte 3. Rio 5973, solo 56, direita 219. 219, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia, 5973, eu vou mandar para o seu. 21, autorizado da colagem, 020 graus, 29. Certo, dá 3171. Oi, bom dia, 4040, ponto de espera da 10, pronto. 4040, ciência, pode lutar, me mantém. Aí mantém, 4040. 3171958, controle 119.8. Obrigado, bom dia. Azul 4040, autorizado a decolagem, vento norte 29. Seguir para o lado de 90, 4040. Decolada 01 no controle 20 119.8 119.8 40 40, bom dia, obrigado. Alô. Obrigado. 3890, bom dia. Só um instante, cópia. Prepara a saída PUCA da São Caju, aguardando. Salvador, Papa Tango, Uísque Serra Tango. Pega Uísque Serra Tango, pousa pista 10 ou pista 1 na 7? Vai pousar na 10, Uísque Serra Tango. Gente, baixou e travou? Ainda não. Vamos intercepta para o Uísque 587, conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aceno 5114 no transporte. Certo. 3890, correto, portão 4, chama pronto, espera esse momento. Salvador, o Serra Tango está baixado e travado. Avisou para o campo, o Serra Tango? Afirmo, o Serra Tango. Maravilha, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, o Serra Tango. Salvador, bom dia, Sanair 6211. Sanair 6211, bom dia, informação em curso Aquilo, Galeão 360, copia? Aquilo, 360, copia. Sanair 6211, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, na pós-posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 1. Controle corrigindo em 119, decimal 8, e aciona 5117 no transponder. Meia, copiado 360 para o Galeão, decola da pista 10, curva direita. Na saída da El, a Leda, após posição Bridge, é, confirmando o controle 119.8, aciona 5117. É para o Zulu 10, prossegue em rota para o 6211. Sanair 62, no 1, no portão 62, deixa eu abrir o pushback, seu nome. 62, no 1. Serra Tango, Solo Zuno Uno. Chame no 21 nesse monote. 1219, Serra Tango. Tô preparado pra sair da aula da Brilha aguardando. Certo. Solo, Salvador, Papa Tango, Serra Tango. Whisky Serra Tango, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, contorno pátio principal, reporta novamente na Táxi Rio Lima. Alfa, Juliette, pátio principal, tá na Lima, o Whisky Serra Tango. 4201, não copia? Copia. Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 51, 16 no 3 pontos. Autorizado para Campinas, 340. A pista 10 da El. Leda Bridge, Pêndulo 16. O controle 19.8, responde 5116, azul 4201. Azul 4201, no pátio 3, chama pronto, pushback no momento. Só confirmando, enquanto no pátio 3, da posição 01 no pátio principal. Tá, na posição 1, vai chamar pro pushback no momento. Enter. Tem informação, quilo? Poderia confirmar a saída prevista para Brasília? Voo 865, formação prevista Árbore Elefa, só um instante, cópia. Um minutinho, paga só, porque... Muito obrigado, Árbore Elefa. Whisky Serra Tango, prossegue o táxi via Lima, ingressa na pista 1735 sentido 35, até o pátio 5 na minha escuta. Voo 1865, pronto para cópia? Pronto. Voo 1865, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Árbore Elefa, rota UPZULU 17, aciona 5131, frequência do controle 1119.8. Autorizado 360 Brasília, pela UPZULU 17, saída Árbore Elefa, decolando a pista 10. Transponder 5131 e o controle na saída 1598, 1865 da Gol. Gol 1865, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Muito obrigado. Salvador, bom dia, tá presente com o 10 grãos. TAM 3153, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. O Chevec é acionamento azul, número 4201, no portão 1. Azul 4201. Azul 4201, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi. Muito obrigado. Posição da, antes da Juliette vai aguardar, seu gate é o 03, aeronave da Azul 01 já iniciou, puxa. Possibilidade do Azul puxar equipagem de carga para a gente poder ingressar, só no 03. Mantenha a posição e aguarda, por gentileza, comandante. Só mantendo, só questionei a possibilidade. Dia 9093, informação quilo, portão 5, aprovação para convite. 9093, mas é me escute agora da COP, prepara da Elle da Brito. Elle da Brito, agora na COP 9093. Alô, Salvador, Ocean Air 6269 na ponte 6, pushback acionamento. Ocean Air 6269, autorizado, pushback acionamento. Ponte 6, pushback acionamento. Azul 4201 para o táxi, está com... 1-1-7 a bordo, 4:40, alternando Ribeirão Preto. 4201, ingresso via Índio Alfa, ponto de espera, 118.6, altímetro 1012. 18.6, 1012, 4201. TAM 3153, ingresso via Juliette para o 03. Ingresso 3203. Oxalé 6201, está autorizado, posto no 62 e chama o código para táxi. Chama táxi, né? Da 3890 para informação, o tráfego da companhia vai parquear no 03, eu guardo a autorização para início do push, ok? Aguardando 3890. Salvador, bom dia, DB 5514, tem informação quilo. Trib 5514, informação em curso quilo, aguarde para cópia. Senta, aguarde para cópia, possível diesel 130 para Aracaju 130. 19063, 140 graus, ponto 3, nós, ponto autorizado, pista. Não, não, não. Tá mais travado, 9063. Bono 093, afirmativo. Bono 093, autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Eulia da Brit, onde intercepta o piso 10, aciona 5130, frequência do controle 199.8. Pontinho 360 autorizado, decolada 10, direita da Elva da Brise, apesulou 10, Erosia 5130 no transponder 198, controle para o Bono 093. Bono 093, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. 093, obrigado. Bono 963, informação em curso. Quilo. Aguarde para cópia. O solo está 3290, pode iniciar. O Xené 6211, confirme, mas quanto tempo para início do táxi? O Xené 6211 na escuta? Prossiga. O Xené 6211, mas quanto tempo para o início do táxi? Agora passa por início do táxi com 127 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. O Xené 6211, autorizado táxi via pátio, Taxiway Índia, reporte no ponto, correção, chame torre no ponto de espera em 118.6. Táxi. Tô 3890 está condicionado. Após passagem do tráfego Airbus 320 na retaguarda, está autorizado. Após a aeronave da Oceané, está autorizado para 3890. Salvador, bom dia. Tá 3517, autorização Brasília. 35117, bom dia, aguarde para a cópia. Aguarda. Isso, gol 9063. 9063, solo 25, chamando 2029. 2029. 24209, decola, 120 graus, 39. Autorizada a decolagem na pista 10420, iniciando. Da Juliette. Táxi alta, corta da Juliette, 9063. Veruna, veículo 27, chama 199 decimal 8, com luto. Muito obrigado. Vai dar antes de 10, ou 9063 para o 54. João 1963, mantenha a posição e aguarde a autorização, por gentileza. Trip 5594 para Aracaju, pronto, cópia. Não, estou vendo não. Trip 5514, pronto, cópia. Autorizado alinhar e decolar, vento calmo. Decola. Zero, compra tecido a saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesoluno, zero, SMAP, Lúvito, Barbacena. Após decolagem, curva direita. Aciona 5125 no transponder no 20842. Correto, aguarda para início do push. 963 já está autorizado, vai ter acionamento de metade. Comodou 5594, só para a cópia. 5594 para Aracaju, está autorizado nível 130. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída Conde, após decolagem, curva esquerda. Aciona código 0260 e 1208 controle. Autorizado, pegou 130, na conta, gol 670, decolador 10, meia curva esquerda, na conta 0260 e o controle Salvador 1898, 5594. 5594, cotejamento correto, sendo quanto para início do puxão. Vamos lá, 5594. 9063 está condicionado, assim que o tráfego da TAM inicial táxi, você ingressa via Juliette para 04. O prazo da TAM inicial táxi, ingresso em Juliette para o 49063. O TAM 3890 está pronto para o táxi com 148 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Fortaleza. Cheque via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 118 decimal 612 e o altímetro marca 1012. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1186-0928-3890. Solo, já tem autorização no 35 no check? Afirma, um minuto para a conta. Aguardo. TAM 3517, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Árvore Elefa. Rota UPSU 17, aciona 5135, frequência do controle 119.8. 360 para Salvador, para Brasília, decola da 10, Árvore Elefa, na UPSU 17 depois. É, 5135 no transponder e o controle 198, é o TAM 3517. TAM 3517, cotejamento correto, reporte para pushback acionamento. Reportará. No 1 de Clos 31, na chame 199 desse 98, por favor. 9063 10 pronto. É o 9063, está aqui na posição A de número 4. Não tem sinalizador aqui pra gente. Gol 9063, sim, te aguarde por gentileza. Gol 9963. Melhor pra gente. Sim, a gente vai até através do 5, aguardando para prosseguir o tráfego da companhia, aguardando o sinalizador. Siga o 1963. Afirmativa. Gol 1963, Contone, Indiai Alfa, no ponto de espera, Chamitou em 118.6.